vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Não faz curva, vacilão. Conversa demais, tá ruim na minha mão. Comprou um beijamelo, ela conversa demais. Falou pra terra inteira que ia me jogar pra trás. Não conhece as regras, quer fazer fique piano. Maluco das antigas, na quebrada vacilando. Passa todo dia na minha rua de carreta. Tem muita munição, bala pra minha bereta. O cara é bicudo, faz até cara de mal. Tá no Santana Azul, na rua se achando tal. Dá vontade de enquadrar, engatilhar meu cospe chumbo. Bota na reta dele e manda pra outro mundo. Mas ele não vacila, só anda de sentinela. Se vejo ele sozinho, o maluco amarela. Eu fiz e acho que mereço, só dá valor quando se pede, se é meu preço. Senhor, ela diz que me ama. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Padrão, poderoso chefão. Se você está na estiga, eu tenho a solução. Tenho do branco, do preto pra alegrar os irmãos. Se você também quer mulher, me chamam de cafetão. Tem moreninha, loirinha, escolhe logo a sua. É só camélia de primeira que te leva à lua. Sou homem de negócio, sem sócio, trabalho só e posso. As sentinelas estão em cima, armada até os ossos. Estou de rolê na favela, batendo de carreta. Se rolar desacerto, curte só minha bereta. O que não deixo pra trás é inadimplente. Cocô não pagou, eu descarrego meu pente. Se de repente a casa cair e ficar ruim do meu lado, eu tenho as forças largas, eu tenho advogado. Profissão de ladrão, trocando tiro com zone. Cospe chumbo da minha doce, na quebrada bala come. As vagabunda me adora, a cena se repete. Pra conseguir um pó branco, elas pagam um boquete. Rola casinha, desacerto, é daquele jeito. Colete à prova de bala pra proteger os peitos. Estou preparado pra matar e também pra morrer. Se chegar a minha hora, não tem pra onde correr. É só rezar o Pai Nosso e dizer amém. Seus inimigos estão na fé. Vem, vem, vem, depois me abandona, me deixa só. Vem, vem, depois me pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Se pego de vacilo, moscando na quebrada. Vai rolar desacerto, irmão, vai rolar rajada. Depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Sei não, ela diz que me ama. Depois me abandona, me deixa só. Vou embora, sinto sua falta, sinto saudade. Ei, você partiu e nem me disse adeus. Mas eu não te culpo. O culpado disso tudo sou eu. Agora eu sei o que é sofrer sozinho, sem ninguém ao nosso lado. Conheci várias minas, mas nenhuma delas preenche o vazio que você deixou em meu peito.